Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todos os ouvintes. O 13º programa Histórias de Vida, Vida com Histórias, tem como protagonista a Sra. Maria Dulce Gonçalves, de 87 anos de idade, natural e residente na localidade de Lagares da Beira. Há 17 anos que vive sozinha, tendo como companhia, em alguns dias, a sua cadela de estimação de seu nome Júlia. Desde muito jovem, sempre se dedicou à arte da cozinha e confeccionou a boda para mais de 100 casamentos por todo o concelho, nomeadamente em Lagares da Beira, Travanca de Lagos, Meruge, Fiais da Beira, Ervedal da Beira, Seixo da Beira, Vila Franca da Beira, Pova das Quartas, Lagiosa, Pova de São Cosme, Oliveira do Hospital e também para fora do concelho. Nelas, Canas de Senhorim, bem como Coimbra. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Então, bom dia, Senhora Dulce. Muito bom dia, mesmo. Olha, bom agradecemos dia. Então a sua disponibilidade e interesse em participar no programa Histórias de Vida, Vida com Histórias, e com a certeza que vai reviver alguns, não é, momentos magníficos da sua vida. Sim, sim. Então, e a Senhora Dulce nasceu em Lagares da Beira? Nasci aqui em Lagares, fui criada e até agora, claro. Mas não vivi aqui todo o tempo, não é? Aos 9 anos. Mas nasceu em que dia, Senhora Dulce? Nasci no dia 12 de abril de 1934. E depois, quer dizer, aos 7 anos fui para a escola, assim é que é. E depois estive até aos 9. Depois andei na segunda classe 2 anos porque chumbei. Por causa da matemática. E ainda se lembra do nome da professora? Dona Augusta. Dona Augusta Gomes, pois. E como é que faziam a divisão? Era meninas de um lado e meninos de um outro? Rapazes do lado esquerdo da escola. Havia a casa do professor era lá no mesmo sítio. E o professor morava no mesmo sítio da escola? Sim, onde é agora a biblioteca, essa coisa toda. Do lado esquerdo eram rapazes, do lado direito eram raparigas. Havia os jardins divididos ao meio, quer dizer, não havia misturas. E o professor era o mesmo? Não, era o marido dela, que era o Sr. Pessoa Gomes. Então, e mesmo no recreio não se juntavam rapazes com raparigas? Sim, passavam assim, andavam a brincar, assim, porque atrás havia um espaço grande. Eram os alpendres. Era, e passavam assim, mas não era assim. Juntavam-se mais as meninas. Pois, meninas com meninas, sim, e meninos com meninos. Naquela altura era assim. E as meninas, que brincadeiras é que tinham, Senhora Dulce, no recreio? Era esconder, era... Brincávamos, sei lá, andávamos umas atrás das outras e fazíamos brinquedos, brincávamos às casinhas debaixo da... Havia um muro, havia já, ainda lá está, onde havia roseira, a gente fazia ali umas brincadeirazinhas, coisas, já não me lembro muito bem. Brincadeiras de criança. Pois. Olha, Senhora Dulce, e quantos irmãos é que teve? Éramos três, duas raparigas e um rapaz. E a Senhora Dulce era a irmã mais velha, a mais nova? Eu era do meio, o meu irmão Eugênio era o mais velho. E depois era a minha irmã, Fernanda. Olha, então estava-nos a dizer, pronto, que repetiu a segunda classe duas vezes, porque não gostava da disciplina de matemática. Era muito difícil para mim, não encarregava. E ficou por fazer, não é? Ficou por fazer, fiquei com... Mandei 2 anos na segunda classe. E não foi já matemática e ficou com a segunda classe? Fiquei, quer dizer, aquilo não é nada, não é? Fiquei quase sem nada, não é? Aprendi a ler e escrever, não é? Escrever mal. Mas leio melhor. Pego num livro e leio Mas foi tinham também algum livro? Que tipo de trabalhos é que faziam? Lá na escola? Sim. Claro, havia a matemática, havia, claro, havia, íamos ao quadro, fazer coisas. Havia, antigamente havia uma roda onde se juntava a dar a matemática. Iam perguntando coisas. As tabuadas. E recentemente a dona Dulce relatou-nos que um familiar da senhora que lhe deu o seu livro da segunda classe. Foi o meu genro, porque eu uma vez, não sei o que é que falámos, e eu disse, ah, eu tenho tanta saudade, eu gostava tanto de ver o meu livro da segunda classe. E o meu genro, que é de Leiras, e ele é banqueiro, não é bancário, é banqueiro. E ele gosta muito de ler, que ele tem livros por todo lado aqui, mesmo lá em cima, no quarto onde ele dorme, tem imensos livros, tem uma casa em Montemor, onde tem uma biblioteca, em casa tem imensos livros, até foi à televisão falar de história, de falar da Guerra Mundial, ou acho que foi da Guerra Mundial, esteve na TV, na 2. Então ofereceu-lhe esse livro e obviamente me gostou bastante. Oferece-me, ainda agora no Natal, me ofereceu um do Manuel Alegre e memórias também da Amália Rodrigues. Muito bem. Que já li isso. E desse livro da segunda classe, ainda se lembra de alguma história que nos queira relatar? Lembro-me de bastantes. De algum poema? Por exemplo, O Sono do João. E quer-nos dizer, a senhora Dulce, esteja à vontade. Então, era o João dorme, ou Maria, que regalo, deixá-lo dormir, deixá-lo. E vós, águas do moinho, falai mais baixinho. E tu, mãe, e tu, Maria, diz àquela que tu via, que fale mais devagar, não vá o João acordar. Este poema era de João de Deus, está lá escrito ao fundo. Muito bem, ainda se lembra. Ainda se lembra, senhora Dulce. Ficam recordações e memórias, não é? Para sempre. Para sempre. É verdade. Olha, e a mãe, pronto, estava-nos a dizer então que eram três filhos. Sim. E a sua mãe, como é que se chamava? Marciliana. E o que é que ela fazia? Vendia peixe. Muito bem. E trabalhava em várias casas e senhoriais, onde ela ia ajudar quando havia festas, a matar os perus e ajudar a cozinhar na casa. E então, antes de ir para os trabalhos que ela ia trabalhar, ou vender qualquer coisa, e enchia, ia pôr dois cântaros numa fonte, dois na outra, enquanto vinha buscar outro ganhava a vez e enchia a casa, porque nessa altura não havia água canalizada. Ele dava água em casa do senhor doutor Agostinho Antunes, que era o nosso médico. Pois, sim. E depois trabalhava onde aparecia. Até malhar milho. Malhar milho. Ela malhava. Pois era o trabalho que havia, não é? Que ela sabia muito bem movimentar o mangual. Acompanhava um homem ao pé dela. Ela malhava ao pé deles, nas lajes. Muito bem. E assistia a isso. São tradições que agora já se vê um pouco, nesta altura. E o seu pai, senhora Dulce? O meu pai viveu connosco até eu não sei quantos anos tinha, porque eu não me lembro de sair. Só me lembra, eu também falei coisa que nunca perguntei à minha mãe, nada de claro. Ele viveu connosco, alguns 4 anos. Ah, sim, 4 anos, sim. Não, menos. Ainda não tinha 4 anos, porque aos 4 anos, lembra-me, ele vir a um casamento de uma sobrinha, que era a nossa prima direita, que ele ainda me deu um pastel de folhado, que eu lembro-me, era garota, e aquilo começou-se a chorar tudo. E tem essa memória. Tenho essa memória, fiquei só com aquela memória dele. E depois faleceu, passava... Não, depois ele tinha, apanhou uma tuberculose, vá. Foi, e teve que ir para, para aquela serra de... Como é que é? A serra do Caramulo. E depois, como ele estava assim doente, a minha mãe não quis depois voltar para a casa dos filhos. Não apanharem doença. E ele depois, daí acho que fudei para uma terrinha ali, perto do Carregal, que se chama... Não me lembro agora o nome. Não me lembro o nome, mas eu posso ser que ainda me venha a lembrar. E foi para lá, então? Foi para lá. Eles eram de lá. A minha avó era de lá. A avó da mãe dele. A mãe dele. Ele tinha era uma porção de filhos. Um era o dono da farmácia de Cabo Lagares. Era o senhor Aires Branquinho. Ah, sim. Era sim. Irmão dele. Então, e depois de sair da escola, teve até à segunda classe, não é? Como tinha falado. Aos 9 anos. Até aos 9, até depois. Dos 7 aos 9, que andei na escola. Na escola. Até depois, como é que foi a sua vida? Eu, claro, como a professora era um bocadinho. Antigamente, os professores davam-nos umas reboadas quando a gente se portava mal, não é? Era assim. E eu já estava farta da escola, claro, uma garota que leva e que coisa, não é? Não fica. Pois, com a matemática é complicado, não é? Mais apanhada. E depois apareceu essa minha prima, pronto, foi o casamento dessa que eu estou a falar. Ela casou em Nelas, o marido era de Nelas. E ele era escrivão, antigamente chamava-se escrivão. Era. No tribunal lá de Nelas. E ele depois casou-se e tinha muitos filhos. E tinha uma menina que era deficiente. E eu não sei se foi por isso que ela me veio cá pedir para a minha mãe deixar e passar mais perto dela, ou isso não me lembro bem. E ficou lá? E fiquei lá até aos... Agora depois saí aos 9. Aos 11, 10, não 11, foi 11 anos, foi. Aos 11 anos eu entendi que devia vir como um lugar e que devia vir para a terra como coisa. Eu não quis ficar mais em Nelas. E depois regressou então a Lagares da Beira. Sim, fui ter uma senhora que havia a Feira de Nelas, todos os meses havia aquela Feira de Nelas. Um dia, uma senhora que se chamava Palmira de Levin, acho que é Levin que se diz, não sei. E eu pedi-lhe para me trazer a malita e fui ter com as senhoras que vendiam os bolos lá e as tralhas que andavam com os... Estou até nesse tipo está essa história. E pedi e vim com elas a pé. E viemos a pé de Nelas para Lagares. E demorou mais ou menos quanto tempo, senhora do... Eu não me lembro agora bem quanto tempo, né? Eu era muito garota, mas talvez uma hora. Devia ter sido mais. Ah, sim. Sim, que ainda é longe de Nelas, da Lagares ainda é um bocadinho. Bem, estou a ver isto de carro. Se calhar agora. Vinham por atalhos, não é? Também não sim, era sim, pela estrada. Pois, passou ali pela Felgueira Velha. Sim, sim, seguimos à Felgueira Velha, depois o Seixo, depois direito ao Moinho do Buraco, Lagares. E vinha a Lagares. Então, estava-nos a dizer pronto, que regressou para fazer então a primeira comunhão. Então, não vou à escola, não comungo, o que é isto? Vou-me embora. E fui, vim. Vai isto embora. Ainda se recorda da sua casa. Como? Ainda se regressou a casa. Claro. Ainda se recorda do ano em que fez a primeira comunhão, senhora Dulce? Ora então, se eu fui com o não me lembro. Então, fez a comunhão com 11, não é? Eu vim, devia ter quase 11, depois 11. Eu fiz a comunhão em agosto, portanto eu devia ter vindo ali em janeiro, fevereiro, não sei. E depois fez a comunhão no verão? Fiz em pouco tempo fiz a comunhão, que antigamente não era como agora. Então, devia ter sido 34, o ano em que nasceu, mais 11, já dá 50, já dá... 45. Ainda se recorda do nome do senhor padre? Era o padre António, mas não era este que não era não o que atual. Saiu. Não era o que saiu, porque havia o padre António que também ia para Maruj, que eu até o tenho ali numa prostituição, se quiserem vê-lo. Querem? Já não vimos. Vale a pena. Sim, depois já vimos. Aqui à frente a procissão a passar foi a última vez que veio ao Rocio a procissão. Eu e o meu marido com a bandeira. Ah, muito bem. Ia sempre. Gostava, não é? Muito, participar. Muito da igreja. Quando era para tirar os santinhos da. Depois para vir para os Andores, ele ia sempre lá tirar os santinhos, era que ajudava muito. Era um evento que juntava muita gente também, não era a senhora do Sul? Eram eventos que, pronto, e festas, romarias, que juntavam muita festas, gente. Que agora já nunca mais há festas como havia antigamente. Eram as festas mais lindas que havia aí. Os Andores são lindíssimos. E vinham as pessoas que moravam muito fora, gente, que eram aqui em Lagares. E todas as pessoas que estavam em Lisboa e vinham sempre à festa. Moravam fora de... Nessa altura havia muita gente. Toda a gente se juntava aqui, eram os músicos a comer em casa aqui das pessoas. Aqui a festa em Lagares era em que altura? Era no último domingo de agosto, como ainda é. Muito bem. Muito bem. Então, e também nos disse que na sua infância também foi viver para a Figueira da Foz. Ah, foi a seguir da comunhão. Havia, nós morávamos numa casa que pertencia a uma senhora, era mãe de uma senhora que morava na Figueira, que tinha uma quinta na Figueira. Era em Tavarede, ali assim, não era... Pois, era pertencia à Tavarede e à Figueira, não é? E o marido trabalhava na estação do comboio, era lá dentro, não era na bilheteira, estava lá dentro no escritório, lá a fazer as escritas. E eu ia todos os dias da Figueira. Ah, ainda não começámos. Quando eu fui, ela pediu à minha mãe se eu podia ir e eu disse que sim. Pronto. Mas o que é que foi fazer para a Figueira da Foz, a senhora do... Ela tinha uma menina, que era a única filha, que era de mais ou menos da minha idade. Era para brincar com ela, mas não, em vez de brincar, comecei a trabalhar. Ah, então trabalhava na quinta e lá em casa. Pensava que ia brincar e depois, olha, puseram a trabalhar. Pronto, eram uns trabalhos que eu não gostei, para trabalhos daqueles que então fazia hoje na minha terra. Mas eram trabalhos muito duros, não é? Sim, era muito nova também. Era nova? Muito nova. Eu fui sempre abençoada por Deus, porque nunca me aconteceu mal nenhum. Ainda bem. Mas você lembra do nome da quinta, senhora? Eu chamava a Quinta Elisa. Quinta Elisa. Era. Mas não era o nome da senhora, a quinta que era a Quinta Elisa. Chamava-se Quinta Elisa porque a mãe dessa... Eu estive, chamava-se Elisa, e talvez fosse por isso que falassem uma Quinta Elisa. Até esteve lá durante muito tempo, ainda. Ora, estive até 14. Estive lá até aos 14 anos, a ver. Ora, 12. Ora, 11. 12, 13. Foi até aos 14 anos. Muito bem, então ainda chegou a vender frutas Sim, e legumes na Praça da Figueira da Foz? Gostava muito, até gostava de vender, gostava, era. E então arranjava sempre uma cestinha, depois eu apanhava flores e era ervilhas e era tudo pinta. Nessa Quinta Elisa, não é? Cultivavam nessa Quinta Elisa. Isto já era uma quinta que tinha em Boarcos, era um bocado que tinha em Boarcos, não, em... agora disse... Tavarede. Porque a Tavarede tinha até um mosteiro, nem sabia, outro dia que li ali, vi no mapa, tinha um grande monumento lá, que era uma coisa histórica. E aos quatro caminhos, havia os quatro caminhos, e um bocadinho para cima, quando ia para a Figueira, é que era essa quinta onde viviam. Mas havia um bocadinho em Tavarede, tinha uma, não já numa regada, tinha umas valas, assim, dividiam os pedaços das terras, havia umas valas com água. Para, sim, sim, para dividir. E que eu ia dizer, eu apanhava pencas no verão, vendia-se muita hortaliça, e no outro dia falaram... falaram nisso. Olha, não era sim. Fruta comada agora, não era? Ah, era tudo mais natural. Era tudo biológico. No outro dia comprei umas maçãs aí, uma senhora passei, mas elas são boas, aquelas maçãs que ali estão. Não é nada da... É diferente, não é? É diferente. Nós ainda temos um bocadinho de terra. O meu marido comprou um bocadinho de terra onde tem fruta. Ainda tem o meu fruta. Filho mais novo, já dou aquilo ao pai. E cultiva, gosta, não é? Eu gosto de cultivar. Ainda temos umas maçãzinhas, temos claro, tem azeite. E fazem muito sim. Bem. Então, digamos só uma coisa, nesta quinta, onde se colocou a terra em Tavareda, estão aqui a recolher, aqui a vender à praça. Sim, e ervilhas e favas, assim, que cultivava. E nesta quinta de onde vivia também tinha. Também tinha. Tinha vinha. E era tudo a mesma proprietária, não é? Pertencia tudo à mesma proprietária. Algumas coisas pertenciam ao marido dela, mas claro. Era da casa, da família. Olha, senhora Glucita, e depois também nos disse que no verão que regressou novamente a Lagares da Beira. Vínhamos cá nas férias, vínhamos cá sempre. Ela tinha aqui alguma casa, essa senhora? A mãe dela morava pegada com a casa onde alugou à minha mãe. Portanto, até havia uma porta que estava fechada, que dava para a casa também da mãe dela. Era da Dona Elisa. Mas a senhora regressou definitivamente ou depois regressou não, novamente? Vim várias, todos os anos vínhamos cá. Mas houve o último ano que apanhei uma ictrícia e estava amarela, estava. Não sei se era doença de fígado, acho que era. É. E eu entendi que já não queria mais. Não queria trabalhar para aqui. Foi um dos motivos para regressar à sua aldeia, então. Claro. E depois disse à minha mãe, olha que eu não vou mais para a Figueira. Arranjo-se como quiser. Para falar com o senhor doutor, que arranjo-me uma qualquer coisa. Uma justificação. Que eu não posso ir. E assim foi. Então, na véspera de ir embora, na véspera de ela ir embora, foi ter com o doutor, foi à casa do doutor Agostinho Antunes. Perguntar como é que a miúda estava, como é que se estava melhor. E então o senhor doutor, eu ainda não disse, a minha mãe falou com o doutor, eu tenho que voltar atrás. Sim, sim, sim. A minha mãe falou com o doutor Agostinho e disse ao senhor doutor, isto assim, assim, a miúda não quer ir. Está bem. Pronto. Então à noite, na véspera de ir embora, porque nós estávamos férias. Foi a ter com o doutor da casa dele. Ele mandou entrar, subiu lá à sala. Era uma varanda de vidros que ainda hoje lá está. E lá, então, senhor doutor, assim, vinha cá saber a miúda se podia regressar. E então o doutor respondeu-lhe: olha, minha senhora, a miúda está muito fraca. E aqueles ás das figueiras são muito fortes. Ela não pode ir, não pode ir mais. Era o que a senhora Dulce queria ouvir. E eu estava, eu como era muito lá de casa, quando era garota. Estava a ouvir a conversa. Estava a ouvir a conversa. Eu entrava lá, como ia para a minha casa. Éramos muito. Pronto. Ainda hoje. A família, é de casa, ainda é hoje, como de casa. Ainda também. Hoje, então um dia deste me telefonou a irmã do senhor doutor Francisco Antunes. Que era a filha do doutor Agostinho. Sim, sim. Ainda hoje, ainda um dia deste me telefonou. Telefona muitas vezes. Mas bem, mantém essas relações. Isso é muito bom. É ótimo. Ainda hoje me telefona. Tenho muitas boas recordações deles. Olha, senhora Dulce, então depois regressou então definitivamente a Lagares da Beira e o que é que fazia? Estive um tempo em casa e depois... Apareceu uma casa de um senhor que vivia cá, era o senhor Cruz, Manuel Cruz. Tinha uma casa bastante grande e bonita e tinha uma governanta. E depois ela perguntou-me se eu queria para lá ir. E a senhora aceitou? Aceitei, que eu era amiga dela e da irmã que era da minha idade. E eu aceitei, fui para lá. E o que é que fazia? Olha, limpava o pó, ajudava a cozinhar, fazia estas coisinhas assim, que não era trabalhos pesados. Era mais ou menos. E com certeza que da, não é, na arte da cozinha era a que mais gostava. Eu desde sempre gostei de cozinhar. E já lá cozinhava nessa casa também? Lá? Sim. Talvez fizesse, não me lembro muito bem, mas eu acho que não era muito a minha coisa lá com a cozinha. Certo. Olha, depois e começou e namorou. Mas ainda esteve muito tempo nessa casa, entretanto. Um ano. Ao fim do ano, pronto, saí. Mas aqui já, nessa altura já conhecia o seu marido? Não, ainda não. Eu namorei muito tarde, eu era muito. Por as coisas que se viam naquele tempo, eu era muito segura. Ninguém se metia comigo. Eu não dava... Era difícil. Não dava confiança. Não dava confiança. Um belo dia, eu ia, vinha para baixo, vinha da igreja para baixo. E um dos rapazes, não sei se posso comprar. Claro que sim, vocês já vão se sentir confortável para dizer. E eu vinha, e eles, o que é que fazem? Um para aqui, outro para ali, para eu passar por meio. Eu virei-me para eles e dei-lhes uns palavrões grandes. E disse, vão fazer pouco das vossas irmãs. Comigo, não. Pois. E eu, eles não, nem me dirigiu a palavra a ninguém, porque eu não era daquelas que me riassem por pois, qualquer coisa. Não gostava dessa verdade. Não, vamos lá, ser assim. Porque aqui antigamente esses malandros, esses rapazes arranjavam os filhos às raparigas e depois deixavam-nos. Pois era, nossa, antigamente era, havia aí muitas, eu disse assim, é alto, comigo não. Consigo nada de sentir. Nada de confiança. Então esteve um ano na casa do senhor Manuel, não é? Manuel Cruz até depois, entretanto. Era uma família. De como? E depois, entretanto. Vim para a minha casa. Vim para casa novamente. E um belo dia aparece lá. Eu era muito amiga de uma rapariga que trabalhava em casa, que era empregada do Sr. Teles Inês. E como a casa do Dr. Agostinho era ligada àquela, muito amigos, conhecíamos. Ali, entrava lá em casa do Sr. Teles, já de garota, já lá ia buscar coisas, levar coisas para o outro lado, era uma casa de um lado, outra do outro. Já ia lá buscar coisas, ao quintal do Sr. Teles, buscar salsa, buscar isto ou aquilo. Bom, já andava lá em casa. Basta que a minha comunhão foi vestida em casa de Teles e Inês. Ainda lá não estava. Ah, que engraçado. Ai, que ainda lá não estava. E fui lá que me vestiram lá a comunhão, quando foi a minha comunhão. E depois saí lá para o casamento, engraçado. Engraçado. Acompanhei o casamento. Mas de garota, eu já era ali, muito daquelas casas. E de maneira que depois, onde é que eu ia? Já não sei. Ah, ia dizer que esteve um ano, e depois que era amiga de uma senhora. E ela gostava de mim. Ela, acho que a senhora perguntou, olha lá, gostas de fulana? Eu gosto muito, sou muito amiga dela. A gente ela ia ao correio, encontrávamos, falávamos, é claro. Ia ao correio, ou ia à fonte, ou ia buscar água. Porque antigamente aquela água da igreja era uma água sagrada. Mas depois começaram a fazer casas e aquela água agora já não é. Não é potável. Começaram a fazer casas por cima, porque não havia casa nos Olivais. Não havia casa, agora abriram a avenida, aquilo é... Ah, sim, aquela avenida nova. Agora já está em canalização, mas antigamente não havia o esgoto como agora. Pois, era diferente. O esgoto já foi muito... E contaminava as águas, mas... Contaminou, por baixo que agora já aquelas águas não são próprias. E encontrávamos, e então ela disse que sim, gostava de mim, coisa. Pronto, e a senhora foi à casa da minha mãe. Penso que estou a ver lá sentada a perguntar se me deixava ou se eu podia ir lá para casa. E eu disse que sim. Porque eu sempre tive a vontade de trabalhar em casas que não era de cultura, era assim, casas que... Para estar em casa, dentro de casa, não é? Fazer serviço sim, não, de casa. Não, era e não de fora. E de maneira que fui para lá e estive lá até casar. Até casar, quer dizer, casei de lá, saí de lá, Eles foram meus padrinhos de casamento. Tenho pena de não ter cá o algo que está em casa do meu filho. Não há maneira de... Um dia mostra-nos, senhora. Até casou em que ano? Lembra-se da data do casamento? Portanto, se eu fui para lá com 16, tenho a impressão. 15. Que saí aos 15 de casa do Senhor Cruz, parece-me. E depois fui logo para casa. Teve um ano até aos 16 e depois aos 16 foi para casa do Senhor Teles de Inês. Mas casou com 23 anos de idade. Sim, sim. Estive lá, estava lá a cozinhar uma... Quem estava a cozinheira lá nessa altura era uma Zulmira de Marus. E eu também era amiga dela, ainda hoje sou, ainda hoje, ela é a única que já está viva das irmãs, é ela. Ainda hoje, pronto. Mas nessa altura a senhora Dulce já confeccionava, já preparava as bodas dos casamentos, não, ainda não, não, só mais tarde. Não. Eu fiz lá, ainda estava lá, antes de me casar, fiz, outro dia que me lembrei. Fiz o almoço de uma filha do feitor lá da casa. Oh. Lá, ainda, mas era dentro do pátio. Ele vivia lá dentro da quinta também. Era feitor, tinha casa, tinha terra para cultivar e tinha... Pois não, tudo era o nome que dava, era o feitor. Era o feitor. Fiz o casamento da filha, foi. Lembra-me, ainda outro antes, dia que me lembrou. Ainda antes de se casar, sim, né? Muito bem. E o seu marido, o que é que fazia, senhora Dulce? Era construtor, mestre de era obras. Sim, era construtor tipo empreiteiro, não, que agora se chama empreiteiro. Sim. E tiveram quantos filhos? Quatro filhos, passado... Não, eu depois casei-me no dia 29 de novembro. Dezembro. O último de dezembro. Dia 29 de dezembro. E teve o seu primeiro filho? A minha primeira filha. Mas eu só estive sem apanhar só 2 meses. Depois é que apanhei a Ana Maria. E nasceu lá na quinta. Então quer dizer que vivia na quinta, mas depois havia uma casa que estava desabitada, não tinha lá ninguém, mas estava maltratada. E como não era, nem tinha casa de banho, nem tinha, nem tem. Então a sua filha Ana Maria nasceu nessa casa. E foi um dia que eu estava a fazer um jantar para um familiar do Sr. Teles, que era tio, que era o dono daquela casa da capela de São João. Tem uma capela, uma casa antiga. Foi modernizada, mas sempre com a mesma estrutura. Sim, foi recuperada, mas mantendo a traça, a tradição. Sim, ainda hoje tem a capela, está uma capela bonita. E... Sim, estava a dizer que o seu primeiro filho, Ana Maria, nasceu lá. E eu fiz lá um almoço, um jantar. Que foi no dia dos anos do Dr. Alfredo, que era o dono dessa... Nessa altura era uma tia do Sr. Teles, que casou com o Dr. Alfredo. E fez ela, como estavam a reconstruir a casa, eles estavam ali em casa. Na casa do Sr. Teles. Estavam lá. E eu fiz o almoço, onde estava também o Dr. Mendes Costa, que já morreu. E várias pessoas de Oliveira estavam ali a jantar. E eu estava na cozinha e de repente fui à casa de banho e apareceu-me... Eu depois queixei-me à senhora, depois disse assim, apareceu-me um bocadinho de sangue. Depois começou a deixar em trabalho de parto. Tomas um banhinho. Ela disse, tomas aí um banho. E eu ainda quis levar um cântaro de água, porque não havia água. Ainda quis levar o cântaro de água, mas não me deixaram. E fui para casa. Ela podia ter morrido, a miúda. Porque eu depois fui para casa. Mas correu tudo bem. Mas se não estivesse o doutor ali, eu tinha. O senhor doutor Francisco não estava, que era o meu médico, o doutor Francisco. Este de cá. Não era o pai, já era o filho. O filho, doutor Francisco Antunes, não é? Pois. o Abel foi ver, mas ele não estava. Entretanto, veio o doutor Mendes Costa, que estava a jantar lá, onde eu estive a fazer o jantar, e veio lá à casa e a miúda nasceu, mas foi, quer dizer, se ele não viesse, se ele não estivesse ali, ela tinha morrido, porque teve muito tempo na... Em trabalho de parto. Então, o seu segundo filho, a senhora Dulce, nasceu? O segundo filho também nasceu lá, o José Carlos. O seu filho José Carlos, muito bem. E a terceira filha? A terceira filha nasceu em Oliveira, na Fundação. Ah, que era, na altura era o hospital, não é? Da Oliveira do Hospital, a que atual era, Fundação, que era, a Aurélia Mardini. O doutor, eu fui para lá, o senhor disse que estava na altura de ir para lá, eu fui, e ele tinha lá estado. E eu, quando ela nasceu para aí às 2 horas, eu começou a gritar, que ele conhecia-me muito bem, e chegou ao corredor e diz-lhe uma enfermeira, acho que está ali uma senhora a gritar, estava uma senhora ali a gritar, quer dizer, a chorar. Estava com dores, não é? Estava com dores. Diz ele, ah, está, até é para já, está para já. É. E ele entrou. E a miúda estava já, então, nasceu logo, ele assim que ele entrou, olha, está a ver. Nasceu. Foi rápido. E foi assim. Que eu... E o seu último filho? O meu último filho já foi aqui, já nasceu aqui, não. Já foi... Os outros nasceram no quintal, dois no quintal, uma em Oliveira, e o meu filho, o outro, já foi para Coimbra. Eu fiz as visitas de lá que tinha que fazer na Bissaia Barreto, na maternidade do Bissaia. Mas tinha-nos dito que antes do seu filho Luís nascer tinha ido fazer um almoço aos bombeiros de Lagares de Azeira. Foi 8 dias antes. Vinha uma ambulância nova para Lagares e eu ia sempre fazer festas aos bombeiros, várias festas. Fiz-me, ajudei muito os bombeiros, mas isto foi ajudar, não era levar dinheiro. E nesse dia então veio uma ambulância. E eu disse assim, olha, eu ambulâncias, não sei senhor, eu não gosto nada de ambulâncias, eu que não quero mais, não sei quantos. Então eu tinha, numa quinta-feira fui a Coimbra, a seguir, fui a Coimbra e isto lá para a semana, disseram os médicos, lá para a semana. Eu chego aqui. No sábado, aí acho, talvez, 3, 4, aí às 5 horas, fui à casa de banho e vejo parte já. Quando me limpei, vejo, vou ver lá, estou assim, ai, vamos embora, vamos já embora. Diz, mas olha, vamos apanhar a caminhonete, que... Era bonito, se apanhou. Então foi estrear a ambulância, a senhora. Eu não queria ambulâncias, foi estrear a ambulância. Ou seja, foi a primeira viajante na ambulância nova. E então, ele, o senhor Esteves, que era o chofer nessa altura dessas ambulâncias, que era aqui, que depois foi comandante, que ainda hoje é vivo, vive aqui ao fundo, vou chamar o senhor Esteves. Então ele foi chamar o senhor Esteves. Então, nós vamos indo a pé, disse, vamos indo a pé. E ali acima, e as dores, havia mais uma dor, e disse isto, outra. Que foi mesmo de repente, foi, quer dizer, se fosse em casa, ele nascia, tinha nascido antes das 8, ele nasceu às 8 da manhã, quando chegámos lá com a ambulância. Eu já ia cheia de dores e a ver que o miúdo queria nascer, mas eu, como eles me tinham dito, que ele que estava tinha que ser assistido na... Pois, que era melhor, não é? E eu estava muito aflita porque pensei que era, pronto, que aquilo que tinha que mesmo nascer... Claro. Assistida. Assistida, tinha que ser assistida. Então, cheguei lá, tiraram a maca da ambulância e ele nasceu. Muito bem, então senhora. Nasceu e não chorou, já não chorava. Quando eu vejo ir o doutor, com ele preso para as pernas, cabeça para baixo, parecia um cabrito. Era assim, e é, ainda é, hoje. Ainda hoje, hoje. E então nunca mais me davam notícias do garoto. Ainda esteve lá na... Demorou a chorar. Daí há um tempo chega lá o doutor, senhor, doutor meu, olha, minha senhora, se mais 5 minutos eu tinha morrido. Também esteve muito tempo, não é? Há muito tempo a nascer, porque a culpa foi minha, não morri. Porque minha. Estava a tentar estava evitar. Estava a tentar evitar dele nascer no dia que nascer assistido. Não sei, pronto. Mas por Deus, Nosso Senhor, correu tudo bem, bem e tem 4 filhos maravilhosos, não é, senhora? Como diz a minha amiga Filipa, tens 4 filhos que te adoram, um marido trabalhador. Tens comida, tens bebida, tens paz e amor. E é o mais importante, não é, senhora Dulce? Olha, e agora falando aqui em coisas também que a vão agradar, nós temos conhecimento que a senhora confeccionou mais de 100 casamentos por todo o concelho e também fora do concelho. Pode-nos contar um pouco desse episódio da sua vida, senhora Dulce? Sim, eu fiz vários casamentos, vinham as pessoas, sabiam que eu cozinhava e vinham aqui a casa. Fui para Travancinho, fui para Melujo, fui para Catrai. Estou agora a ver os mais longe. Então ali na Legiosa fiz um... Fez muitos casamentos. De uma família que ainda pertence aqui à Pazerita, à dos Bolos. Sim, sim. Fiz 3 primos lá na mesma casa. Conheço a Mariazinha, uma que vendia fruta. Conheço. Essa também. Ai, uma senhora que vive agora em Oliveira. Tem uma casa à saída. Ai, fez o casamento da dona Maria. Sim, dela e de quantas irmãs Maria? Dela e uma que foi para. Fiz na Pova das Cortas, que também era irmã dela, casou com um rapaz de lá. Que era em frente à pousada, ali naqueles presos. Depois fiz aí 3, aí foi um, nessa casa. Mas ainda se recorda do primeiro casamento que fez? O primeiro já, é por acaso que eu não me tinha lembrado, foi esse. Esse que ainda não estava a fazer. Estava e que ainda nem se tinha casado, não é? Ainda era solteira. Ainda estava lá em casa do Sr. Teles. Que era o feitor, não é? Era a filha do feitor. Então, e diga-me só uma coisa. Depois, em casa do Sr. Teles, você ainda esteve muito tempo depois de casada? Ou nessa casa que tinha dito que queriam reconstruir? Sim, ainda estive lá um tempo. Não me lembro agora os anos que estive, mas estive lá ainda um tempo. Mas eu foi que comecei a pensar que tínhamos que mudar aquela casa, não era casa que tínhamos que tratar de outra coisa. Precisava de outras condições, não é? E tentámos comprar aqui esta. Era bem bonita, meus filhos já arranharam comigo de eu ter demolido as casas, que eram casas baixas, antigas. Eram de pedra, não é? Agora é o que está. Ah, era mais baixinho. Mais na moda. Então aumentámos aquela. E depois havia um senhor aí, nosso amigo, que está aí a provar no Brasil. Ah, esta casa era de uns senhores que morreram e os filhos foram para o Brasil. São 2 rapazes. Eram do meu tempo. E aquele senhor que foi para o Brasil, conhecia-os lá, e cá, os pais e coisas. E nós pedíamos-lhe se ele falava com esses rapazes para nos tratar de vender a casa. E ele tratou tudo, trouxe os documentos todos deles e nós comprámos aqui esta casa. A casa depois foi demolida, teve algumas coisas, não é? Claro que foi tudo deitado abaixo, ficaram só as paredes. Pois, reconstruíram tudo. E pronto, foi assim. E depois já estava farta de estar lá, porque nem uma casa de banho, nem uma cozinha cheia de frio por todos os lados, quer dizer, era uma casa antiga que não... Mas ainda chegaram a remodelá-la, não é? Arranjá-la para podermos entrar, porque ela não estava capaz, não é? Não estava capaz de se lá viver. tiveram que ajeitar. Ajeitada. O homem falou com um irmão e várias pessoas, e ele andou lá muito tempo a construir, a arranjar a casa para se poder entrar. Foi lá feito o casamento, com o almoço. Muito bem. Olha, senhora Dulce, pronto, como nos estava a dizer em relação então às bodas que confeccionou aqui em Lagares da Beira, então como é que fazia toda essa logística? Como é que preparava? Não sei lá como é que eu nem sei como é que eu fazia tanta coisa. Não era muita coisa em boas. Nem eu sei dizer em boas. Ainda bem, era uma mulher cheia de janica. Eu orientava as coisas de uma maneira que eu chegava à hora do almoço, eu tinha que esperar ainda que eles viessem para comer. Pois, para sair tudo quentinho na hora. Eu tinha um tacho daqui tapado com outro e outro. Pois, já tinha tudo, era mais nessa adiantado. Nessa altura não havia pequeno almoço, era só mesmo a boda, não era? Ah, não, nessas casas não havia. Pois, agora... E os casamentos eram da parte, mais da parte da manhã ou da parte da tarde? Não, era o almoço. Era, só meio, mesmo o almoço. Meio-dia, uma hora. Não era iam mal. A fazer. Era o casamento e depois vinham a cerimónia era por volta, se calhar, entre as 9 e as 10. A cerimónia da igreja. E várias casas ainda tinham de junho. Tinham uma mesa. Pois, ainda tinham para pôr para os convidados. Chegavam lá, comiam qualquer coisa, bebiam. Mas era a dona Dulce que fazia essa tijuba também. Claro. Exatamente. Embora viesse um presunto ou uma coisa qualquer. Sim, assim, há sempre essas coisas que vinham, eu fazia as mil vezes todas. Então, se o casamento fosse ao sábado, como é que fazia a preparação dos doces, dos salgados? Eu fazia. Por exemplo, buscar a ver. Eu, se fosse ao sábado, tinha que ir um dia antes. Eu ia, a primeira coisa que eu fazia era preparar, fazia os rissóis, os croquetes, os bolos de bacalhau, as empadas. Mas nessa altura era tudo combinado com os noivos ou com os pais dos noivos? Os pais das noivas, eles vinham tratar disso. Olha, até agora está-me a lembrar onde foi um, quando se vai para Santa Eufémia, como é que chama aquela terra, agora não me lembro. Quando sai para Santa Eufémia? Antes de ir para Santa Eufémia, é logo. Vilachão, a Torais. Não é Torais. Ai, eu agora estou muito esquecida. Carrego dela? Não, isso é. Não, não. Isso é. Ias por. Casal da Louça. Carvalhal da Louça. Bem, não me lembro. Depois já se lembra, não se preocupe. Mas diga, senhora Dulce. Eu não sei o que estava a dizer. Não me lembro. Estava a dizer que no dia anterior, fazia-se, preparava os salgados. E depois punha tudo em caixinhas, tudo para congelar. Depois fritava só no dia, não é? Só na véspera, à noite, é que, ou às vezes de manhã. Depois, ao outro dia, fazia o que é, Maria, bolos mais secos. E o arroz doce fazia no dia anterior ou era no próprio dia? Ah, não, no dia anterior. No dia anterior é que fazia o arroz doce, fazia mais fresquinho. E leite creme. E o prato principal era o prato principal? Tinha que ser uma noda valenciana, tinha que ser uma chanfana. Tinha que haver, porque aquelas carnes que eles tinham velhas, tinham compravam assim. Eu tirava os presuntos para assar, a carne das costelas era... Ainda tinha que desmanchar os animais? Não, já vinham desmanchados. O senhor do Herodal vinha desmanchar, ainda outro dia eu encontrei. Ah, porque para lhe dar, não sei se acontecia isso com a dona Dulce, mas a maioria dos casamentos antigamente, até para a conservação das carnes, eram no inverno, não é? Não havia... Mas havia frigoríficos, como é que faziam essa... Mas muitas vezes era em agosto que dava jeito às pessoas que vinham. Pois, vinham os familiares, fora. Não é mais fácil vir no verão das férias. Mas difícil para conservar tudo. Para conservar no verão era complicado. Depois, e não havia, arcas, nem ultimamente já. Isso é que a maioria, às vezes, não é, das pessoas que nós agora que nós acompanhamos, a maioria casava num pronto, ali, no inverno, no dezembro. É. Por causa mesmo disso, da conservação das carnes. Depois no inverno, por mais cuidado, porque há sempre muita varejeira, muita coisa. É, pois. Complicadíssimo. É difícil. Olha, e falando em casamentos, então, e quem é que confeccionou o seu casamento? Quem é que lhe preparou a boda da senhora Dulce e do seu marido? Eu devia ter tudo organizado, mas quem seja o almoço foi a senhora Virgínia Martins, chama-se Virgínia, que já faleceu há muitos anos, claro. E a minha sogra ajudou e havia muitas pessoas, pois ajudava, amigas, não é? Ajudava. Se devia à mesa, das raparigas. Ainda se lembra da emenda? Não. A senhora não lembra, mas um cozido à portuguesa. De certeza que um cozido foi era, isso que nos relatou. Sido. E teve muitos convidados? Não muitos. Não muitos, porque antigamente nos convidava o marido e a mulher. E convidasse, às vezes, convidava-se só os maridos. Para não ser tantas pessoas. Era muita gente. Só convidavam os maridos. Ultimamente já ficavam. Eram os maridos, eram os filhos. Ultimamente já eram 250 e até 200 pessoas. Eu fiz um ali, também agora já estou a não saber o nome. Onde há chamavam a... Olha, não conhecem o senhor Raul aqui, que era o presidente da Junta? Sim, sim, sim. O casamento dele foi feito ali. Não me lembro o nome. Mas foi a senhora Dulce que fez o casamento. Mas nesta altura disseram-me assim, olha, conta quantas pessoas são. Diz ela, diz ela, mãe. E da presidente atual, da senhora fiz, Olga? Foi em Coimbra. Foi fiz em Coimbra. Das cunhadas. Das cunhadas aqui foi eu que fiz. Aquelas moram aqui ao pé de mim. A Olga morou aqui muito tempo nesta casa aqui também. Muito bem. E herdou do marido. E algum dos seus filhos herdou esse gosto pela cozinha? Gostam todos de cozinhar. Os quatro? Embora o que mais gosta... E cozinha muito bem, o meu Zé Carlos gosta muito de cozinhar. Há só um cabrito, que ele não come lá nenhum. Aquele cabrito que ele... Aprendeu com a mãe, com a mestra. Também. Pois, por isso é que também teve, não é? Acabou por ter um restaurante também aqui em Lagares da Beira. Teve a Carvalho. Ele ainda foi antes da... Quando veio esta coisa, mas já tinha fechado antes. Mas aprendeu consigo a arte da cozinha ou foi... Não, aprendi que eu às vezes... O tempo era um cabrito, mas vê como primeiro fazia. Primeiro aprendeu como não era. Primeiro vê como eu faço as coisas, depois... Agora não, agora faz tudo. Já faz tudo. Faz um leite de creme muitíssimo bom. Já é maravilhoso. Muito é bom. Não é daquele leite pastoso, não. É um leite... E com aqueles ovos assim caseiros, não é? É de sempre. Tudo caseiro. Dizia o senhor Teles Diniz que o leite tinha servido para um copo. Eu num litro de leite deito uma colher de farinha, não. Pois, fica mais líquido, não é? Não fica tão... Há pessoas doce. Que gostam daquele pastoso. Assim, mas gosta mais líquido. Não, tem de ser... Olha, mas é ainda relacionado com os casamentos. Também nos referiu que antes do casamento se chamavam as ceias das cabeças. Que eram nas vésperas, não é? Nas vésperas guisavam um bocado de carne, porque havia às vezes sempre muita carne, não é? Matavam duas e três ovelhas. Mas aí só se juntavam os pais de... Os familiares. Os mais próximos. Os mais próximos, não é? Familiares. Até depois tinha tempo ainda de fazer a ceia das cabeças e preparar um casamento ultimamente, ainda, para outro dia. Só pedi noites. Pois saía daqui na véspera, nesta altura, a princípio, saía aqui sábado, por exemplo, se fosse um domingo, saía aqui sábado, antes de ir, deixava aqui as coisas orientadas para eles fazerem ou comerem. Mas chegava a ter casamentos ao sábado e ao domingo no mesmo fim de semana? No mesmo, não. Pois, era em semanas diferentes. Eles tinham que combinar comigo e eu saber se eu podia ir na rua. Claro. Tinham que vir ver. Pois, tinham que organizar tudo. Organizar. Claro. Então, eles vinham cá e faziam um emento. E uma lista. Fazer a lista para também comprarem os ingredientes. E se calhar o outro dia também sobrava muita comida. Mas... Então, senhora Dulce, então para finalizarmos então aqui a nossa conversa, temos conhecimento que a senhora tem um interesse por outras áreas. Que áreas é que gosta, de, além da cozinha? Que a leitura, por exemplo? Sim, e faço tudo. Entretenho-me a fazer tudo. Na costura, até costura. Costura, e gosta também? Eu, se não fosse cozinheira, tinha que ser costureira. Era costureira. Mas em relação à leitura, tinha-nos referido, pronto, que pronto, tem aqui alguns livros, aqui na sua sala, que gosta de ler, que tipo de autores? Falou-nos da Simone de Oliveira. Sim. No Manuel Alegre. E também nos falou do José Luís Peixoto. Como? Peixoto, tem alguns livros dele. Tenho. E quando lê, o que é que sente? Eu sinto que estou a perceber, mas claro. Há palavras que eu não compreendo, mas porque não sei lê-las, é diferente. Pois, porque não é a segunda classe. Pois não sabe o significado. Pois, são palavras mais ou mais difíceis. O resto eu leio, olha, estou a ler um livro do padre, do bispo, não, do Papa, estou agora a ler ali um livro do Papa. E pego numa revista e vejo, e pego nos livros e vejo, e entretenho muitas vezes a folhear e a ver e a ler. Sinto-me aqui. E releio muitas vezes também o seu livro da segunda classe. Eu tenho ali sempre comigo. E os livros das receitas, fazer isso, e leio tudo. Leio os livros todos das receitas, sei muito bem. Decifrar uma receita e ver os ingredientes e a maneira. Então, como é que eu fazia? Confesso. Olha, no início aqui da nossa conversa, declamou-nos um poema do livro da segunda classe. Para finalizar, quer declamar outro poema? Que se lembra? Ou ler uma receita, ou como achar aquilo que quiser. Coisa do livro da segunda classe, posso. Vou ler este poema de quem eu às vezes lia e até decifrava. Sim. Ora, então. A menina no berço, tendo a mãe de se ausentar, disse à filha mais velhinha: fica tu em meu lugar de guarda à nossa casinha. A menina está no berço, embala suavemente, tendo o inocente com esta cantiga em verso. Passarinhos, vinde, em bando, a ver anjinho tão lindo, que a maninha, que a mana, está embalando, contente de a ver dormindo. João de Deus. Muito bem, senhora Dulce. Histórias de vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11h17. Reposição no último domingo do mês, às 16h. Histórias de vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova.